técnica alternativa para guiar um catéter de entrega em um local ao corrente utiliza catéteres com um lumen de fio relativamente curto em sistemas de catéter reduzido com troca rápida, guia de fio curto ou monotrilho. Em sistemas, o lumen do fio entende-se apenas a partir de uma abertura do lumen, passada uma curta distância da extremidade do catéter até a segunda abertura do lumen na extremidade distal do catéter ou perto dele. Como resultado, o único total em lume e o fio do catéter e o profio é a distância relativamente curta entre ele e a segunda abertura do lumen. Várias conhecidas são conferidas por esta questão. Exemplo, a parte do fio guia fora do paciente ou dos o paciente e o próprio equipamento pode ser significativamente mais curto do que o necessário para o fio longo ou de longo. Isto ocorre apenas a porção do lumen do fio guia do catéter é fiada no fio guia antes de direcionar o catéter pelo caminho desejado. Por exemplo, um lumen gravado de um endoscópio, uma imagem endoluminal, etc. ao alvo. Durante os procedimentos épicos, às vezes há necessidade de trocar o óleo que se usa. Por exemplo, um médico ou fator de um endoscópio lateral por um endoscópio de localização final, com o endoscópio sendo trocado desse lado óptico, onde um guia de fio positivo tem lugar. Atualmente, está situado em uma operação do fio em que, após a remoção do endoscópio, o endoscópio diminui ao de todo o comprimento do guia ou do dispositivo tétrico ao local desejado. Com este rastreamento do canal de trabalho, fora acima correndo fio longo usados com dispositivo tétrico, sua manobra requer que o fio, a guia de fio, ou dispositivo até seja muito longo, geralmente 300 cm, para que o endoscópio possa ser direcionado ao ler sem perder a capacidade de desviar pelo menos um ponto que o ou dispositivo de cada corpo do paciente. Esses dispositivos longos têm dificuldade de manuseio adequado, evita danos e decoração, às vezes exigindo uma pessoa extra para ser o conto extra. Portanto, que avanço fornecendo com acessório para o mesmo fim, que permita ao usuário utilizar um tipo de ação de fio curto, precisando tendo criado das vantagens de tempo e economia do momento apresentados por ele.